Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. João capítulo 15 e verso de número 4. Com esse texto da palavra de Deus, nós queremos cumprimentar nesta segunda-feira todos os amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de um final de semana vivido por nós de bênçãos, de confirmação do amor de Deus, do derramar do Espírito Santo, nós voltamos a essa rádio para continuar ministrando o coração desse povo. Hoje meu abraço vai para todos os taxistas, que eles estão nos seus pontos de atendimento e sempre com o rádio ligado, procurando também uma palavra de Deus para suas vidas. Nós oramos pela vida de todos esses profissionais que trabalham dentro da nossa grande região. Meu carinho aos médicos, aos enfermeiros e a todas aquelas pessoas que estão sempre sintonizados conosco nos hospitais, nas casas de recuperações, nas clínicas, porque sabemos que essa palavra ela tem penetrado em todas as casas, porque o Espírito de Deus ele quer fazer a mudança no teu viver, na tua vida, no teu lar, e ele pode. E nesta manhã, eu não sei como foi o teu final de semana, mas nesta manhã eu quero dizer para você, se as coisas não estão andando de acordo com o melhor para você, venha para os pés de Jesus, faça um propósito e não permita que encerre esse mês de janeiro você sendo uma pessoa derrotada, frustrada, você desanimar. Não, comece o ano de 2012 como um vencedor, um conquistador. Nós convidamos você a estar conosco. Silveira Martins, 506. Ali está o templo da Assembleia de Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Para o agricultor, a melhor terra é a recém-aberta, a terra virgem. Ele poderá ter um pouco mais de trabalho para limpá-la, contudo, ela é fertilíssima. É semear e esperar o crescimento do fruto da terra. A Bíblia, no capítulo 15 de João, diz que Deus é o agricultor e que ele deseja semear na melhor terra, que somos nós. Antes éramos uma terra não tratada, uma terra rude, andávamos sem Deus no mundo. Então ele nos achou, lavrou, limpou e salvou, tornando-nos sua terra, onde ele pode semear a si mesmo. Tu já pensou Deus ter a oportunidade de deixar-se semear dentro de teu coração? Mas com o passar do tempo, muitos insos, ervas daninhas podem ter nascido e já terem coberto o teu coração pelo mato, pelo mal, e você está procurando deixar os caminhos do Senhor. Desaparecerá a fertilidade dessa terra. Então Deus vem mostrar-nos que esse mato precisa ser arrancado. Para que isso ocorra, precisamos nos arrepender. Por vezes incontáveis, dobrar os joelhos, estar na presença do Senhor. Pensamos ser indignos de receber, mas o Senhor tem prazer em ver nós tendo coragem para recomeçar a caminhada. Porém, o Senhor nos anima dizendo-nos que a única coisa que precisamos fazer é voltar-nos, arrepender-nos, e assim seremos novamente terra útil, fértil, nas mãos do nosso lavrador, que é o Senhor Deus. Caiu em boa terra a semente, e ela deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Amigo, que nesta manhã a terra do teu coração, a semente possa cair e você sentir-se uma terra produtiva para o reino do amor de Deus. Se paz divinal tu me deres gozar, se a dor eu tiver que sofrer, ó, se no que for certo estou em saber que fez. Quero nesse momento orar com você. Eterno Deus, Santíssimo Pai que estás nos céus, tu que nos amou tanto, tu que trabalhou nas terras rudes do nosso coração, que sulcou com a tua palavra, através do teu amor, enviando Jesus morrer na cruz do Calvário por nós, e semeou a semente tão bela, tão pura, de vida eterna. E nesta manhã, Senhor, eu quero que o coração do irmão, do amigo, do ouvinte, esse coração que está fechado, ele se abra. Essa terra que está com isso, da maldade, do ódio, do rancor, da mágoa, do ressentimento, ela seja arrancada, essas sementes do mal, e coloque dentro desse coração, onde a droga está imperando, onde o vício, ele permanece, seja agora extinto, eliminado, e ali nesse coração, comece, Senhor Deus, a lançar a semente da vida, da alegria. Aonde a morte está instalada, nós repreendemos e queremos que a vida chegue. Aonde tem tristeza, que venha a alegria de Deus. Pai, eu estou orando, aonde que a doença está destruindo a saúde, que agora mesmo venha a saúde de Deus. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo este mal, agora e sempre. Amém e amém.